Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Eu sei! Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz. Sabe aquele pontinho? A onda do pontinho, isso. Ai. Balança a bunda no clique do pai. André Cedeiros, o mural de Ibi Coala. Sabe aquele pontinho? Escuta o pontinho agora e balança a bunda, ó. Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Envolvente, contagiante, sente a vibe do que faz. Sabe aquele pontinho, Vini gosta. Envolvente, contagiante, vai. O mar é delas. O mar é delas. Balança a bunda no pique do pai. Olha como pega, como pega. Balança a bunda no pique do pai. O mar é delas. Estourado, Júlio gosta, finalizou.